Temos recebido de uma palavra muito poderosa de Deus. O Bispo Flori tem, como visionário, liberado essa palavra sobre a Igreja Palavra Viva. E essa palavra está sobre a tua vida. Se você crer, diga amém. Uma palavra de que nós vamos viver o melhor fim de ano das nossas vidas. E eu gosto muito de Romanos capítulo 12, quando a palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar com o mundo. E conformar literalmente é tomar a forma. E não necessariamente o mundo, ele apresenta só aspectos malignos. Quando diz que nós não devemos nos conformar com o mundo, está falando da cultura, daquilo que todo mundo diz, daquilo que todo mundo acredita, daquilo que a própria realidade relata. Nós fomos chamados para viver numa outra cultura, na cultura do reino de Deus. E ainda que a nossa nação, ou a nossa comunidade, ou as circunstâncias, ou decisões de pessoas que fazem parte de um ambiente governamental ou da economia, relatam algumas coisas, apontam algumas coisas, eu quero declarar em nome de Jesus, o céu declara coisas diferentes, e você é conduzido pela cultura do reino de Deus sobre a sua vida, a dizer que se alguém diz, olha, está vindo aí uma onda difícil, econômica e tal, deixa eu dizer uma coisa para você, no céu não tem onda econômica negativa, o céu é um reino de riqueza sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu posso ouvir um amém dessa igreja, daqueles que creem. E aí a Bíblia diz, Paulo diz, eu rogo que vocês não se conformem com esse mundo, mas vocês sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. E ele não diz para que vocês conheçam a boa vontade perfeita e agradável de Deus. Ele não diz para que vocês saibam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele diz para que vocês experimentem e comprovem da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero começar essa reunião profetizando sobre a tua vida, que tudo que você vai receber da parte de Deus essa noite, toda palavra, se você puder levantar a sua mão como um ato de fé, eu quero te encorajar. Isso, não quero que você faça isso, ah, toda pedindo, a gente tem que imitar aqui o que passou. Não, não, não. Eu quero te encorajar a ter uma reação de fé essa noite, com a sua mão, com amém, com glória a Deus, que Deus, ele vai fazer você experimentar e comprovar. Você vai tocar na vontade de Deus, você vai apalpar a vontade de Deus, você vai experimentar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus nesse dia, nesse mês de dezembro, porque o melhor fim de ano da sua vida não é um tema de uma série, não é uma palavra para te animar uma vez por semana, é a verdade de Deus sobre a tua vida, que você vai fluir nessa verdade como revelação da parte de Deus para você. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus neste lugar. E eu quero compartilhar algo com você. É um texto que fala exatamente sobre isso. Na verdade, são dois textos que falam sobre a mesma família. Eu amo esses dois textos. Para mim, são dois textos incríveis e que me inspiram constantemente em Deus. E eu queria pedir para a nossa querida abrir Vitória. A Vitória já está lá na mídia. É poderoso demais isso, né? Deus já dá vitória lá, já na mídia, já. Colocar para a gente Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Eu quero ler com você, versão NVI. Glória a Deus. Diz assim o verso de número 38: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Eu amo esses detalhes da escritura. Marta recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Aleluia! Posso ouvir um amém dessa igreja? João, Evangelho de João, capítulo de número 12. Agora é um outro momento, é um momento mais adiante, é na mesma casa, com a mesma família, com os mesmos personagens: Marta, Maria, Lázaro, agora ressurreto, como fruto de uma obra poderosa da graça de Deus, está sentado à mesa. Dá um glória a Deus por isso, porque você vai viver nesse final de ano fruto da graça e do favor de Deus, desfrutar disso. E nesse ambiente, agora, 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes da morte e da ressurreição de Jesus, uma semana antes de acontecer o fato que vai mudar a história da humanidade, Jesus está na casa de novo de Marta. Aleluia! 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, aonde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Diga: Marta servia. De novo? Você pode me ajudar? De novo? Ela está servindo. Posso ouvir um amém? Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus aí, só para eu... Amém. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres sempre vocês vão ter comigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Você pode colocar a mão sobre o seu coração? Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te adoramos. A tua presença é real e maravilhosa neste lugar. E nós cremos que a tua palavra é a boa semente, que essa boa semente nesse instante encontre os nossos corações como terra fértil, e que essa semana seja uma semana de revelação dos frutos dessa palavra, que os testemunhos, Senhor, eles alcancem em primeiro lugar o coração do teu filho e da tua filha que estão aqui, ao ponto deles regozijarem, se alegrarem, festejarem, Senhor, Deus, segundo a mudança que o Senhor está fazendo dentro deles, mas que o coração, a mente, as emoções dos seus filhos não possam segurar a frutificação dessas bênçãos, e isso tome conta, proporção na sua casa, na sua família, na sua empresa, lá onde ele trabalha, no seu chamado, no seu ministério, no ambiente e departamento onde ele serve, na sua vizinhança, no seu prédio, no seu condomínio, na rua, lá na academia onde ele faz aula, lá na faculdade, lá na escola, Senhor, no trânsito, aonde quer que o teu filho esteja, pessoas testemunhem da obra poderosa da tua palavra para a glória do teu nome. E a igreja diz: amém. Amados de Deus, eu faço parte de uma geração que nasceu sem internet. Eu conheci a internet com 17 anos de idade. Se a gente falar isso para algumas pessoas que nasceram aí depois, no final da década de 90, ou até no ano 2000 em diante, é até meio difícil de se imaginar a vida hoje sem internet. Nós usamos internet para tudo, não é verdade? Tecnologia está muito atarefada, mas eu me lembro que eu fui no laboratório de informática na Universidade Federal de Santa Catarina, ali eu fazia o curso de educação física, e eu me lembro que eu fui para o laboratório de informática, sentei na frente do computador e a internet era liberada. Era uma internet chamada discada. Fazia um barulhinho. E quando eu sentava na frente, hoje tá tão prático, a gente entra na internet, a gente chega a se perder, né? Porque a gente entra para fazer um negócio, acaba fazendo 500 mil negócios. Mas normalmente tu já entra sabendo o que tu vai fazer. Eu vou ler um e-mail, eu vou ver uma notícia disso, eu quero saber como é que está a notícia na economia, eu quero saber como é que está isso, eu quero saber como é que está meu parente lá do outro lado, vou olhar as redes sociais dele e tal, e você já sabe. Eu me lembro que eu sentei na frente do computador e disse assim: internet está aí. Eu sou da época que não sabia o que fazer diante de um computador com internet. Primeira coisa que eu fiz foi entrar no site do Palmeiras. Porque eu era torcedor do Palmeiras, depois eu me converti. Agora eu voltei a torcer pro Palmeiras, que ele foi campeão. Mas algumas coisas a gente vai aprendendo com o tempo, e a tecnologia foi vindo. Eu me lembro do quando saiu o celular com cartão. Me falaram que tinha um celular com cartão. E eu me lembro que o meu cunhado trabalhava numa loja de celular, eu peguei o celular. Era o celular da Gradiente na época lá. E não era o tijolão, só para dizer que eu sou mais moderno, mas era o tijolinho, e eu ficava olhando onde é que vai o cartão nesse negócio aqui, e o cartão era na verdade um número que você colocava crédito, mas é umas coisas meio absurdas. E aí eu me lembro quando eu aprendi sobre o modo avião. Todos sabem o que é modo avião do celular, não? Peguei, nem todo mundo. Ou você não quer passar vergonha comigo, né? E o modo avião foi mais uma das coisas que eu aprendi. E eu disse assim: pô, que modo avião é esse, né? O que é o modo avião? E aí eu fui descobrir, e hoje é uma coisa que muitas pessoas usam, que o modo avião é um botãozinho que você aperta, uma configuração, e normalmente é prático. Você vai lá No seu smartphone lá e coloca na função, aperta um botãozinho, tem um aviãozinho, e você clica no modo avião e todo o seu celular ele se configura automaticamente. Para quê? Para andar de avião. Fala: ó, uau, que sabedoria. Ou seja, quando você bota o modo avião, Você não precisa ir lá configurar, tirar o Wi-Fi. Você não precisa ir lá desconectar o Bluetooth. Você não precisa ir lá desconectar a capacidade de rádio. Você não precisa ir lá desconectar. São todos sistemas de frequência que podem impedir ou que podem prejudicar os equipamentos do voo do avião. Então, você clica naquele botão, entra num modo de configuração do celular, onde você só trabalha offline. E você não prejudica o voo. E você está dizendo, por que que o pastor João está falando sobre isso? Porque eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Deus tem uma configuração para o teu coração. Deus tem uma configuração para a tua alma. Deus tem uma configuração para o teu espírito, para que você possa viajar, fazer a jornada de fé que Deus te chamou para viver, viver os planos de Deus, viver os sonhos de Deus. Eu estou profetizando sobre você. Os sonhos de Deus e os planos de Deus não são para o teu vizinho, não são para as pessoas só de trás de você ou na frente de você, ou para aqueles que você eventualmente vê contando testemunhos, não são só para aqueles que estão aqui no culto, é para você que está aí. Deus tem um modo de operação para você, e eu quero declarar que o modo de operação de Deus é o modo fé. O justo pela sua fé viverá, e você vai viver pela fé e vai alcançar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Se você crê, diga amém. Diga assim: eu estou, eu sou e eu vivo o modo fé. Aleluia. Olha para alguém e diga assim: ei, deixa eu te dizer algo. Desse jeito ele não vai te ouvir. Deus vai te dar discernimento agora. Eu gosto muito, o bispo Rude tem uma frase que eu amo demais. Ele diz que discernimento é você ler o que não está escrito e ouvir o que não foi dito. Então você conhece a pessoa que está do seu lado, não seja agressiva demais e nem leve de menos, mas olha para ela e diga assim: ei, você tem um modo de operação, aperta o cinto, porque você vai para o destino, para o propósito que Deus preparou para a sua vida, e nada, declare nada, declare forte, nada vai impedir você de viver pela fé, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que lá em Romanos, no capítulo 1, verso 16, diz assim: que não me envergonho. Paulo está falando para a igreja em Roma: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Verso 17 diz: porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do início ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá não pelos sentimentos, não pelas circunstâncias, não pelos desapontamentos, não pelos elogios que recebe ou deixa de receber, não pelos títulos que nós temos. O justo viverá pela fé. Fé na sua vida não é um evento. A fé na sua vida não é simplesmente o dia que acontece a multiplicação. A fé na sua vida não é simplesmente quando você recebe uma cura. Fé é o seu modo de vida. Fé é seu estilo de viver. É isso que Paulo está dizendo. Existe uma forma de você viver. Existe um botão que foi apertado pelo próprio Deus no seu coração. Quando você ouviu a mensagem do Evangelho, ele apertou o botãozinho dentro de você, te fez uma nova criatura nele e ligou o modo fé, a tua configuração, a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de agir, a nossa maneira de proceder, a nossa maneira de ver as coisas, de ver os problemas, de olhar para o futuro, futuro é pela fé, e fé é o poder de Deus em ação na sua vida. Se você crê, diga amém. À medida que o pai que Deus espera que você seja, que eu seja, nós vamos ser pela fé. A mãe que Deus espera que você seja, você vai ser pela fé. O filho que Deus espera que você seja, você vai ser pela fé. O empresário que Deus quer que você seja, você vai ser pela fé. O evangelista que Deus espera que você seja, você vai ser pela fé. O ministro, o adorador que Deus espera que você seja, você vai ser pela fé. Deus, Ele não te enxerga mais sem a lente da cruz. E em João capítulo 1, verso 12, nos ensina o primeiro ambiente de fé. Primeira coisa que eu quero te dizer hoje, primeiro ponto, é que a fé, ela tem dois polos muito claros. Existe o polo de receber e o polo de agir. Nós, por vezes, vivemos uma vida que ela não é equilibrada no modo fé, porque nós não equilibramos esses polos. E você vai ver as escrituras ensinando muito sobre isso. Quem conhece o texto de Tiago 2 que diz: a fé sem obras é morta. Tiago está dizendo isso, e o contexto é exatamente esse. Ah, se vem alguém a você e você manda ele embora e diz: não, que Deus te abençoe, que a fé de Deus haja na sua vida, e você não o ajuda, ele está dizendo: que fé é essa? E tem pessoas que se prendem exclusivamente aqui, no fazer, no agir. Nesse primeiro contexto aqui, entre Marta e Maria, Marta está servindo Jesus. Ela está fazendo para Jesus. Ei, escute, Marta recebeu Jesus em sua casa. Jesus não está distante dela, Jesus está perto dela. Mas ela está fazendo tantas coisas, e que a palavra que Jesus diz, ele diz: Marta, Marta, estás atarefada com tantas coisas. Essa palavra atarefada é periespato no grego, que significa distante. Ou seja, você está fazendo tanto para mim, que você está distante de mim. E eu e você precisamos entender que reinar em vida é estar no modo fé, aonde o nosso relacionamento com Jesus não está baseado exclusivamente no fazer para Ele. Porque toda vez que o nosso relacionamento com Deus está exclusivamente baseado no que eu faço para Ele, eu me tornei uma pessoa religiosa. E aí vem as ondas do eu estou cansado demais, eu estou me sobrecarregando demais na igreja, eu estou me sobrecarregando demais no serviço, pastor. Eu me lembro uma vez, eu fazia parte do Avivar, e nós marcamos um ensaio uma vez num feriado, porque nós íamos fazer uma apresentação em Tubarão, junto com Kleber Lucas, e íamos abrir lá para o Kleber Lucas. E eu me lembro que a gente ia fazer um ensaio, marcamos num dia de feriado, e uma das pessoas falou: pastor, olha, pastor não, João, eu não vou vir, porque feriado é dia da família. E não está errado, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente não dá tempo para a família no dia a dia, e quando a gente precisa de um feriado para fazer algo especial para Deus, a minha família vai me cobrar. Você está entendendo o nome de Jesus? Marta, ela está atarefada com muitas coisas. E Deus, deixa eu dizer algo para você aqui. Deus, o próprio Jesus, a própria graça estava ensinando Marta. Jesus não está rejeitando Marta, nem o serviço de Marta. Jesus está ajustando a polaridade da fé de Marta. Ele está trazendo um equilíbrio para o coração de Marta. Ele dizendo: Marta, deixa eu te dizer uma coisa, você vai fazer e vai fazer muito na minha presença. Deixa eu profetizar sobre você. Você vai trabalhar e trabalhar muito para Deus. Você vai fazer e fazer muito para Deus. Grandes obras Deus vai fazer nessa terra através da tua vida, da tua casa, dos talentos que Ele te deu. Escute em nome de Jesus. Mas quando Jesus estava aqui com Maria, ele diz assim: Maria escolheu a melhor parte e essa não vai ser tirada dela. O que que Maria escolheu? Sentar aos pés do Salvador e receber em primeiro lugar. Aleluia. A entender o que? Que tudo que Deus espera que você faça é resposta do que você recebe. Sabe como você vai viver o melhor fim de ano da sua vida? Abraçando e se permitindo viver no modo fé. Abraçando e se permitindo viver no modo fé. Qual é a primeira ação de fé? Eu vou fazer, pastor, eu vou fazer. Aí você monta aquela lista. Tem um termo em inglês chamado to do, quem conhece? É a lista do fazer. Quem já ouviu de coach, coisa, e é legal isso, porque é as tarefas que você precisa fazer, tudo é fazer, isso. E por vezes, as listas de tarefas são assim: tem que fazer tal coisa, aponta para lá, tem que fazer tal coisa, aponta para cá, tem que fazer tal coisa, tem que subir, tem que fazer tal coisa, tem que descer, tem que fazer tal coisa, tem que desacelerar, tem que fazer tal coisa, tem que acelerar. É como se você ficasse perdido com uma lista enorme de coisas que você precisa fazer. Mas Jesus, ele resume isso, e ele diz: uma coisa apenas é necessária. Jesus simplifica todas as coisas, ele diz: uma coisa só é necessária. Deus está falando com corações que entraram nesse final de ano aqui agitados, dizendo: eu preciso resolver minha vida, eu preciso resolver meu casamento, eu preciso resolver minhas finanças, eu preciso resolver o meu chamado, eu preciso resolver o meu ministério, eu preciso. Deus está dizendo para você essa noite: uma coisa só é necessária, e ela é estar aos pés de Jesus, ouvindo e recebendo da sua graciosa vontade. Tiago, o livro de Tiago é escrito antes de Romanos. Paulo escreve Romanos. E no livro de Tiago, se você continuar lendo o capítulo 2, você vai ver que ele vai falar o seguinte: que diremos então que Abraão não foi justificado por obras? Foi justificado por obras quando ofereceu Isaac. Porque ele está falando de um polo da fé, que é o fazer. E Romanos 4, Paulo inicia dizendo assim: que diremos pois o nosso pai Abraão, se ele foi justificado por obras? Ele até tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, diante dos homens. Então, escute, tudo que nós fazemos gera crédito, diante de quem? Dos homens. Mas tudo que eu preciso para ter um relacionamento com Deus, não é fazer, é receber, crer. Romanos, João capítulo 1 verso 12, o 11 diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam, o 12 diz: mas a todos quanto receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Crer é receber. O primeiro ato de fé que Deus espera de você é receber. Deus quer encher o seu coração de uma paz, para que no modo paz você possa tomar sábias decisões. Deus quer encher o teu coração de paixão, de alegria, como ele diz lá em Filipenses 4:4: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Paulo escreve Filipenses preso. Ele não diz: alegrai-vos no teu casamento, alegrai-vos nas suas finanças, alegrai-vos porque o pastor te elogiou. Ele diz: alegrai-vos no Senhor, senta aos meus pés, aperte o botão pause, não só para escutar os pássaros cantando de manhã, que é uma maravilha, eu aprendi a fazer isso, não só para ouvir o barulho de uma chuva caindo e dançando nas folhas de uma árvore, mas o botão pause para ouvir a voz de Deus falando ao teu coração, dizendo: tu és meu filho amado, eu sou contigo, não te deixarei, não te desampararei, eu te levanto, eu te conduzo, eu te guio, eu te dou sabedoria, eu te dou discernimento, eu te curo, eu te restauro.